Sexto tema: timbre dos sons e noção dos instrumentos musicais. Primeiro ponto: o enigma do timbre. Nós vamos propor-lhes um enigma, ou antes, sem vos ofender, um pega-trouxa. De que estranho instrumento provém estes sons? Por um lado, poderíamos crer que provém de uma única fonte. Somente um ouvido treinado pode descobrir a fraude, que consiste em remodelar a dinâmica de diversos sons instrumentais, rigorosamente respeitando o timbre harmônico original. Eles desmascarados. Sucessivamente, flauta e fagote, flauta e clarinete, um lá eletrônico, um dó eletrônico. Conclusão: contrário ao que generalmente se acredita, a matéria harmônica não é o único critério do timbre instrumental. Frequentemente, o envelope dinâmico é mais característico. Vejamos mais de perto, em reprise, o exercício anterior, chamado transmutação instrumental. Nós sabemos construir, com efeito, um som que se assemelhe a um solo de piano ou que ao menos lhe respeite a dinâmica. O material deste som é artificialmente obtido de uma fonte eletrônica. É um som puro, homogêneo e sem perfil dinâmico. Sobre este, impor uma dinâmica tirada da nota do piano. Revendo nossa imitação. Distinguimos logo que ele difere do original pelo timbre harmônico, que pode ser bem distinguível do timbre próprio, do qual ele é um mero componente. Vejamos agora um material harmônico próximo do timbre harmônico médio do piano. Tal é o caso da flauta. Vamos, pois, modelar um som de flauta como este. Com a forma dinâmica da nota de piano correspondente. Para formar o híbrido, muito próximo desta vez do original. Segundo ponto, os dois critérios de timbre, dinâmica e harmônicos. Explicando os exemplos anteriores, para mostrar que uma análise, mesmo sumária, do timbre instrumental sobre seus componentes dinâmicos e harmônicos, permite uma síntese divertida. Eis uma curta sequência de cravo, em parte verdadeira e em parte falsa. É que o começo e o fim provém de um cravo autêntico. E o meio se obtém por síntese. Como foram obtidas estas notas de síntese? Supondo-se que o cravo difere do piano por um timbre harmônico mais rico e de dinâmicas mais rígidas. Nós vamos, pois, combinar o material dessas notas com o som de um oboé, mais rico que o de flauta, e formar seu perfil aplicando ao material do oboé as dinâmicas do piano transpostas a um registro mais agudo. Assim podemos obter aquelas notas do falso cravo. Escolhendo um som de oboé da mesma altura, será modelado pela dinâmica de uma nota de piano mais aguda. Vejamos o resultado. Terceiro ponto, timbre dos instrumentos, caso do piano. Como podemos falar do timbre de um instrumento, já que cada uma de suas notas possui um timbre próprio? A palavra não pode, pois, ser entendida no mesmo sentido. Esta alusão ao timbre instrumental, considerado como único, é de fato uma referência empírica. A que regra de conjunto obedecem, pois, os timbres particulares das notas de um registro para justificar a noção de timbre instrumental? Estudemos o caso do piano. Comparemos suas diferentes notas primeiramente sobre o plano dinâmico. Nós podemos bem igualar aproximadamente a duração das notas graças ao abafador. A inclinação dinâmica será mais e mais aguçada. Percorramos de terça em terça todo o registro do piano e confrontemos os traços batigráficos. Depois dos critérios dinâmicos, passemos ao critério harmônico. Quais são suas variações em função do registro? Para constatar, vamos transpor no gravador um ré grave para duas oitavas acima e compará-lo ao som natural do piano sobre a mesma tônica. Eis o ré grave. Eis este mesmo ré transposto duas oitavas acima, comparado ao som de piano na mesma altura. Parece evidentemente agora que o timbre harmônico do ré grave, do qual não desnaturamos o conteúdo, pois que todo o espectro foi transposto duas oitavas acima, é muito mais rico que o som natural. Passamos a experiência contrária, pegando um ré agudo. Transportemo-lo, sem desnaturá-lo, duas oitavas mais baixo, graças a tornar mais lento o gravador. O espectro é, evidentemente, muito mais pobre que a nota original do piano no mesmo tom. Uma conclusão se impõe, mesmo se ela é paradoxal. O timbre harmônico não é somente mais rico e mais claro nos registros graves, como também é mais pobre e mais sombrio no registro agudo. Confirmamos esta constatação repetindo a mesma experiência num grupo melódico. Eis a melodia original. Duas oitavas acima, seu timbre é mais rico que as das notas na mesma altura. Duas oitavas abaixo, o timbre é menos rico que as notas na mesma altura. Quarto ponto, lei do piano. Podemos agora adiantar que o que acontece no piano se refere a uma lei de compensação entre o timbre harmônico e o timbre dinâmico. Do grave ao agudo, a inclinação dinâmica cresce constantemente, enquanto a riqueza harmônica decresce em proporção. Podemos verificar esta hipótese emprestando do piano os elementos de síntese. Se atacarmos com palheta uma nota média, um Dó 3, por exemplo, se obterá um som ao mesmo tempo mais rico e mais íngreme que o original. transposta à oitava inferior, ela mantém sua riqueza, porém seu perfil dinâmico está um pouco reduzido, o que explica que ele se pareça com a nota original Dó 2 da oitava inferior. Podemos mesmo operar uma transmutação do violão simulando um piano. A riqueza do violão corresponderá agora àquela do registro grave do piano, e a inclinação será restituída graças a um corte sobre uma porção de dinâmica do violão correspondente àquela da nota de piano que ele imita. Eis o violão, depois sua falsificação no piano. Quinto ponto, contexto do timbre harmônico. A noção de timbre harmônico não deve ser confundida com aquela teórica dos espectros dos harmônicos superiores. Como vamos a ver, os harmônicos inferiores, ou mais exatamente, a ressonância harmônica do instrumento, a caixa harmônica no caso do piano, desempenha um papel fundamental, dando ao instrumento uma zona de ressonância privilegiada. Assim, mesmo deixando passar os principais harmônicos de um piano grave, Lá zero, cortando os agudos acima de 300 ciclos por segundo, deformamos o timbre por supressão das ressonâncias agudas do instrumento. Inversamente, suprimindo os graves abaixo de 2000 ciclos por segundo, salvaguardando todo o espectro de um Dó 7, deformamos o timbre por supressão das ressonâncias graves. Pelo contrário, manejando um filtro passabanda de 200 a 1000 ciclos, o mesmo Lá zero passa sem mudança apreciável no timbre. O Dó 7 precedente passa melhor agora sobre este estreito canal. Ele se contenta, estranhamente, com uma banda de passagem de 500 a 2000 ciclos por segundo, que apenas contém a sua frequência nominal.